Saudações, amigos ouvintes! Cá estamos mais uma vez. Eu sou o MK e adorei, posta mais. Olá, todo mundo! Eu sou a Ellen e eu já recebi vários pedidos de betagem de Taubaté. Betagem de Taubaté, betagem de ótimo, cara, é Taubaté, muito bom. Cara. Que Taubaté? Deus do céu! Ranço! Tipo a grávida de Taubaté? Tipo a grávida de Taubaté, exatamente. E aí, pessoinhas, aqui é o DG e. Oi, adorei o capítulo. Você quer dar uma olhada em minha fanfic aleatória de minha autoria, cujo link está na descrição? Sabe que eu já recebi pedido de betagem pelo comentário numa história minha? Você sabe que Oi, adorei sua história, beta minha fic. Eu a fiz cara um. nem queima, né? A cara da pessoa nem queima, né? Não, gente. Pior que a cara de pau é muito inflamável, né? Madeira é um negócio que pega fogo bem. Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar de comentários. Sim, comentários. Como fazemos bons comentários, as críticas construtivas, quem leu é obrigado a comentar, autor pode exigir metas de comentários para postar novos capítulos, olha aí. Como lidamos com esse feedback no mundo das fanfics, enfim. Vamos falar de tudo isso e muito mais. Então solta a vinheta e vem com a gente. Vinheta! Tá. Eu só queria fazer. Vinheta! Pra quem gosta de ler. Ah, que essa aqui está uma merda. E pra quem gosta de escrever. Não gostou, faz melhor. Porque a minha fake é super popular e você está com inveja. O podcast da Liga dos Betas do Nier Fanfiction. Eu acho que eu ficaria mais ofendida se ofendesse meu chip do que me ofendesse. Como o Maicon já falou antes da vinheta, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre comentários. A gente vai começar então com duas perguntas primordiais e importantíssimas para a gente dar continuidade no assunto do BetaCast de hoje. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, meninos, é a seguinte: o que é um comentário e qual é a relevância dele? O que vocês acham? Que é um comentário? Comentário é um comentário, né? As pessoas vão lá. Na realidade, eu considero comentário apenas aquilo que possui os requisitos que a gente vai falar mais tarde, aqui na frente. Porque o resto é tipo, não é um comentário, é uma menção, é uma mensagem aleatória. Um suspiro. É uma mensagem aleatória. Vamos tentar ser mais didáticos e menos aleatórios, só um pouquinho. O campo de comentários é aquela região ali, bem no final de cada capítulo, que tem escrito, se não me engano, o que você gostou e o que você acha que pode ser melhorado. E uma área de comentário geral, onde você explica com mais detalhes cada tópico que você deixou. E deixando bem claro que a gente tá falando da plataforma do Nier Fanfiction, né? Nesse caso. É, né, gente? Cada plataforma pode ter uma diferenciada. A gente vai falar disso. Não, e tem que explicar assim, porque tem gente que não sabe que existe comentário, porque eu não deixo comentário em lugar nenhum. Esse é justamente o problema, né? Que a gente vai contar no episódio. E qual a sua relevância? Cara, na plataforma do Nier, muita gente escreve por hobby, não é uma, sabe? Aliás, todo mundo que escreve no NIA geralmente escreve por hobby, não escreve visando ganhar dinheiro com isso, porque você não vai conseguir ganhar dinheiro no NIA, gente, desculpa. Então, muitas vezes o que move você a escrever é o feedback, são os comentários que você recebe, que faz você pensar assim, pô, eu tenho leitores, e eles estão não só lendo fantasmagoricamente, mas eles estão também deixando um feedback do que eles acharam de cada capítulo. Nem que, sabe, estão deixando comentários e isso muitas vezes é o que motiva a pessoa a terminar. A minha primeira fic foi assim, só tinha tipo dois leitores e um deles era o Michael. Então, o Michael e esse outro leitor, que hoje tem o nickname de ninguém, mas na época era outro nickname completamente diferente. Eles eram que me faziam continuar fazendo os capítulos e terminando a fic. Eu terminei essa fic, que era uma long fic de 40 capítulos. Então, o que são os comentários? Combustível. Combustível. Muito. Tá aí, ó. Tá aí uma resposta. Mas agora, é a obrigação moral do leitor fazer comentários? Ah, eu li, tô lendo a história. Você vai ter que comentar. Oh, calma, calma, calma. Calma que eu vou dar o meu ponto de vista ainda aqui. Até me perdi, caramba. O que eu ia falar aqui, caramba? Na minha opinião, eu acho que o comentário, ele é relevante até certo ponto. Ele pode servir, sim, como um motivador, uma gasolininha lá no seu motor para você continuar escrevendo. Mas a partir do momento que você usa a questão dos comentários, né, para chantagear, vamos supor assim, né, leitores e coisa do tipo, eu acho que mendigar comentários, já, ele meio que perde a relevância, eu acho. Ele perde o original sentido de pra que ele tá ali. Ele tá ali pra te fazer, né, andar pra frente com a sua história, te motivar e tudo mais. E não o contrário, né, fazer com que você deixe os leitores desmotivados porque você tá ameaçando eles, né, de não... Eu não falei sobre isso na hora porque eu achei que a gente ia deixar o tópico pra depois, mas sim, verdade. Não, eu só tô dando uma pincelada aqui, né, sobre... Mas, a minha opinião é essa, ele é relevante até certo ponto, depois de certo ponto eu acho que ele se torna meio que irrelevante, ou até ruim, em alguns casos. Mas, então, agora eu vou para a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que é obrigação moral do leitor fazer um comentário? Não é obrigação nenhuma, não tem ninguém com chicote obrigando você a comentar. Mas seria interessante, sabe? Se você quiser comentar, comente, mas obrigação eu acho meio forte. Essa palavra é meio forte. Então, como o Douglas falou... não tem ninguém com um chicote te obrigando a fazer isso. Mas é justamente por isso que não é uma obrigação jurídica, uma obrigação moral. Né? Quando a gente fala de obrigação moral, é aquilo que o outro espera, o que a outra sociedade espera, o que você acha, o que as outras pessoas acham que pode ser certo. Né? É o que comumente se espera a ser feito. Então, poxa... O leitor, na minha opinião, se ele tá lendo, se ele tá usufruindo da fanfic que o cara tá lendo, eu acho que o mínimo que ele pode fazer é deixar um comentário no capítulo que ele leu. Eu acho que não dói, não faz mal a ninguém. Não cai o dedo. Não tô dizendo que é regra, que as pessoas têm que comentar, que não sei. Mas eu tô falando por mim. Eu, todas as histórias que eu leio, em todos os capítulos, eu comento. Eu não deixo de comentar em nenhum dos capítulos que eu leio de uma história que eu leio. Fala, pô, esse capítulo foi bacana por isso, por isso, por isso. Acho que tem que melhorar isso, isso, isso. E interajo com o autor dando, né, combustível pra ele seguir em frente. Porque eu acho bacana, entendeu? Não tô dizendo que é uma obrigação, que todo mundo precisa fazer isso. Mas eu vejo como um ato nobre, né? Da mesma maneira que no fim do show... além de você ter pago o ingresso para assistir o show, você aplaude a cada música, eu acho que você pode deixar um comentário a cada capítulo, eu acho que não faz mal nenhum. É a minha opinião, né? É menos no show da Selena Gomez, que você não aplaude ela, você aplaude o cara da mixagem do som que fez o playback. Ai, gente, não. Mas não é uma analogia boa, porque pesado, se tem uma banda lá e no fim de todas as músicas você aplaude, você canta junto, por que motivo você se exime da responsabilidade? Não responsabilidade, porque não tem obrigação moral, mas porque você se exime dessa tendência de comentar no fim dos capítulos? Eu acho que é uma bobagem quem pensa que não precisa comentar, da mesma forma que é uma bobagem quem acha que é a obrigação da pessoa comentar. Acho que é tudo um ato de liberalidade, porque o comentário nada mais é do que um ato de liberalidade, né? Um reconhecimento da pessoa, e só de você estar lendo já há o reconhecimento tácito de que você entende que aquela história é legal, ou não, mas enfim, margem para interpretação. Só que o comentário é um combustível pro autor, né? Ele saber que você está gostando ou não gostando da fanfic dele, enfim. Acho que... Nesse caso aí, quando a gente está falando do Nia Fanfiction, realmente eu concordo que não tem muita desculpa para a pessoa não deixar um comentário. Porque apesar de que tem... O pessoal fala, né, que tem um aplicativo teste, né? Tem. Eu tô testando Google, né? O beta. Mas o geralzão, se a gente parar pra pensar, ou ler no celular, né, direto no, no site ou pelo computador. E lá, você acabou de ler o capítulo, já tem espaço direto pra você deixar o comentário lá. Eu não sei direito como que funciona a dinâmica de outros sites. Eu tava até comentando antes da gente gravar esse episódio, tava conversando com o DG, quando a gente tava preparando o episódio, que, por exemplo, a dinâmica do Wattpad é diferente e ela é bem interessante também, né? Não querendo fazer, assim, propaganda, né, do concorrente, assim. Mas, tem um negócio interessante no Wattpad que... É quando você tá lendo, você tem a oportunidade de comentar em cada parágrafo, enquanto você tá lendo, né? Que é um negócio muito interessante. Então lá também não tem desculpa de você não deixar comentário, porque lá você pode comentar até em excesso. Aham, uhum. Mas sabe que isso foi um alvo de discussão no grupo do Niá do Facebook, porque o Frank, não sei, Sage... O criador do site, ele entrou lá pra justamente entrar com uma enquete dessa, eu até participei, sobre a possibilidade de fazer comentários durante o texto, no meio dos parágrafos, em pontos específicos, onde a gente pudesse marcar o texto, enfim, e deixar um comentário lá. E teve muita discussão acerca desse assunto, porque às vezes o pessoal tava falando que quebraria a dinâmica de leitura, esse esquema de comentários, outro pessoal apoiando, achando que era justo, porque às vezes ela não queria fazer um comentário enorme sobre, ou usar a área de comentário para fazer um comentário sobre algo específico, que ela podia só um comentáriozinho sobre, de repente, um erro de português, ou um adendo, ou um elogio. E aí também não sei como é que ia funcionar, entendeu? Porque poderia, às vezes, isso depende muito dos usuários. Eu acho que o pessoal do NIA, ele é educado. Em comparando com os outros sites, eu sinto que quem usa o NIA às vezes é um pouco mais educado. Mas poderia virar um caos total, entendeu? Um monte de fique com um comentário tipo, ele beijou ela. E não é exatamente isso que a gente busca quando tem a área de comentário. É muito mais um feedback. Não tô dizendo que tá errado de você, né? Eu canso de fazer isso nos comentários. Eu canso de fazer isso. É que... Essa aí que você tá falando é uma outra questão, né, de discussão se vai entrar no NIA ou não, né? Mas o que eu queria comentar mesmo a respeito disso é que a gente tem no Brasil uma facilidade, né, com esses sites mais famosos de deixar um comentário. Mas a questão de, aquela pessoa, né, que não tem desculpa de deixar um comentário, eu vejo assim que varia da plataforma mesmo que você tá lendo, ou do lugar que você tá lendo. Por quê? Porque tem a questão de gente como eu que lê em agregador. Então, por exemplo, é mais cômodo você pegar, baixar lá na lojinha da Google um agregador de sites lá de fanfiction, daí você pega essa fic e você baixa no seu aplicativo e você lê. Por exemplo, você vai ler antes de dormir e tal. Nesses agregadores, você não tem, né, o espaço para você deixar o comentário direto do seu celular, até porque você fez o download da história pelo agregador. Então, né, a gente até releva nesses casos, porque às vezes a pessoa está lendo e como ela não está tendo acesso direto no site naquele momento, então às vezes a pessoa ela não vai comentar. Mas nada, lógico, né, nada... tira, né, a culpa, vamos dizer assim, não que seja uma culpa, né, mas não dá uma completa desculpa para o leitor não deixar um comentário quando ele tiver uma oportunidade. Por exemplo, agora eu estou lendo no agregador, mas esse mesmo agregador me dá acesso direto à fanfic online. Então, não custa nada eu dar uma passadinha lá na fic, entrar no capítulo que eu acabei de ler e deixar um comentário. Né? Ou quando eu tiver um tempo, ou quando eu tiver online, né? Por exemplo, às vezes você tá lendo e está sem internet, e aí depois, quando você tem internet, você entra lá rapidinho e deixa um comentário no que você acabou de ler. Então, acho que tem muito mesmo essa influência, né, do lugar onde você tá lendo. Mas nada impede de você deixar o comentário. Eu tenho um jeito de comentar que é meio particular, que eu vou tomando nota enquanto eu vou lendo, porque eu não quero perder a exata sensação que eu tive no momento que eu li. Porque quando eu leio de cima a baixo e comento só no final, às vezes eu tenho que voltar lá em cima, reler a cena em questão para me lembrar do que eu tava pensando quando eu li na hora. Que para poder fazer isso bonitinho. Então eu peguei a mania de ficar com o caderninho, o NIA aberto, lendo os capítulos. E eu fico tomando nota. Não, isso aqui aconteceu, eu achei isso, isso, isso. Sabe, comentários curtos só pra eu elaborar só quando eu chegar no final do capítulo. Por isso que eu gosto desse esquema do Wattpad de comentário por parágrafo. Mas sim, o Michael tem razão. Pode virar uma coisa meio desorganizada. Não, é, tem os prós e contras. Eu acho que a ferramenta em si, ela nunca é ruim. É. Né? É, o que é ruim é o ser humano. E fazer o quê? Uma bomba seria bom. Bom, enfim, vamos andar aqui com os tópicos, senão a gente não acaba na hora hoje. E você, Papai Noel, gostou mais do quê? Ho, ho, ho. Dos comentários. Agora, já que a gente já explicou um pouquinho pro pessoal, né, o que é comentário, qual a relevância e se é obrigação ou não essa polêmica aí de fazer um comentário, nada mais justo do que a gente passar, por experiência própria, né, algumas dicas, né, de como deixar um comentário bacana. Porque o que mais a gente vê nos sites de fanfiction por aí hoje em dia é o quê? A pessoa até comenta, mas o comentário não serviu de nada, né? Tipo, não agregou, né? Não, não foi bom, não foi ruim, tipo... Seria a mesma coisa que eu tivesse mandado um comentário, né? Então, como mandar um comentário que realmente agregue pra vida do escritor, né? Pra vida de quem escreveu aquilo lá, que faça um sentido pra essa pessoa. Então, a gente tem aqui algumas dicas aqui, né, de como fazer isso. Eu posso começar? Fica à vontade. Pode começar. Primeira dica, comece realçando o que há de bom, o que você mais gostou no capítulo. Tanto é que é a primeira fileira dos comentários do Nia, o que você gostou no capítulo. E isso é importante porque isso é uma coisa que a gente comentou num betacast que eu fiz com a Clara, quando a gente estava fazendo um especial de apadrinhamento, que muita gente que posta fanfictions ou fictions originais no Nia, eles estão fazendo isso como uma válvula de escape. Isso é muita gente, tá? Gente com problema em casa, gente com problema na escola, no trabalho, que usa o ato de escrever e postar no Nia como uma forma de sabe... Não, não, não sanar, mas aliviar um pouco as angústias que tem na própria vida. Então, quando você começa um comentário com uma pessoa que às vezes tem um psicológico mais sensível, mais afetado, é legal que você comece pelos prós, para que a pessoa sinta, ok, eu estou fazendo algo aqui que tá certo, funcionando. Tá bacana. Então, é sempre legal você começar falando de coisas boas. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Cara, não, é exatamente isso que você falou tudo. É, começar pelo que há de bom na fanfic, pelo que você gostou, é uma maneira de quebrar o gelo, se for vir alguma crítica a seguir, entendeu? Por mais que você não tenha gostado de nada, que foi tudo uma bosta, vamos dizer, num caso bem extremo, num cenário bem, bem, bem extremo. Você procura alguma coisa para elogiar. Mesmo que você elogie a coragem dele por escrever, ou sei lá. Mas é justo que você elogie. É uma forma de você dizer que tá alguma coisa muito errada ali, mas você não... Tem potencial. Tem potencial. Tem potencial, é ótimo. Um exemplo que a gente pode usar sobre isso, né? De começar pelo que é de bom. É porque, primeiro, ninguém gosta de, tipo, você se dedicou, né? Às vezes você tá escrevendo porque você gosta, nem é porque tem alguma coisa de ruim e tal na sua vida. Pra eu falei de um caso extremo. É, mas... Não, sim, eu só tô indo pro outro lado da moeda, né? Às vezes nem é esse caso e... Ninguém gosta de alguém chegar, de você já dando um tapa na tua cara. Tipo, ah, mas tem que melhorar, isso aqui tá horrível, essa parte aqui você teve um erro de plot, de enredo e blá, blá, blá. todo mundo aceita melhor uma crítica quando você realça primeiro os pontos positivos, né? Não lembro do que a gente estava comentando, nem sei se foi com vocês, mas tava falando, não sei com quem aí, de uma questão desse negócio, né, de trabalho, de produto, né, de um trabalho. Você não chega pra pessoa e fala, ai, mano, não, isso aqui tá horrível. Acho que a gente tava falando com a Clara, né, sei lá, refaz. A gente chega e fala assim, como que... Ah, não, acho que foi até no Tumblr que eu vi isso aqui. O cara tava falando, né, que ele aprendeu com um professor de escrita, acho que uma matéria de escrita, né, que ele tava tendo na faculdade, e ele nunca mais esqueceu que o professor, ele falava assim, você não chega pra alguém e fala assim, ah, isso aqui tá ruim, blá, blá, blá. Você fala assim, como que essa história, como que essa ideia pode ser melhorada? Como nós podemos melhorá-la, né? Ela já tá boa, mas como a gente pode deixá-la melhor? Então, é um jeito de você abordar a pessoa que a pessoa ela não vai se sentir ofendida, né? E a gente sabe que uma pessoa ofendida, quando ela já começa se sentindo ameaçada, porque se a pessoa ela se sentir ameaçada, ela vai recuar, né? E ela não vai ouvir nada do que você tem a falar. Você pode ser educadíssimo, né? Você pode, tipo, ser um lord ou uma lady nos seus comentários, mas se você começar criticando, a pessoa, ela meio que, a gente fala no inglês, né, shut down, a pessoa, ela pá, se fecha. Ela, né, levanta uma barreira. Não vai escutar mais nada que você tá falando. Ela levanta uma barreira emocional. Então, é aquele que fala, né, antes da gente bater, a gente amacia, né? Morde a sopra, quer dizer, sopra e morde. A gente, antes de dar a injeção, a gente passa o algodão. Eu tenho uma analogia pra essa... Deixa quieto, gente. É muito, muito, muito... Provavelmente é algo errado. Então vamos para a próxima? Vamos pro próximo. Vamos lá, eu começo aqui agora. Dica número 2. Comente as falhas e erros com educação. Então, o Douglas, ele tinha falado, né, do primeiro, né, que lá no NIA tem aquele espaço de pergunta que mais gostou no capítulo. E aí, se vocês separarem, logo abaixo desse que mais gostou no capítulo, você vai encontrar uma outra pergunta, que é, o que acha que precisa ser melhorado? Aquele espacinho lá, ele foi feito exatamente para você deixar as coisas que você achou que não ficou bom na história. E vocês perceberam que o quê? Esse que acha que precisa ser melhorado, ele vem depois do que o que você mais gostou no capítulo, né? Então segue completamente essa lógica que a gente falou. Primeiro você elogia, né? Deixa aquilo que é de bom. E depois você vai falar do que precisa ser melhorado. Só que o que precisa ser melhorado, você tem que saber como falar também, né? Não é só porque você a história realmente tem erros, tem falhas, que você vai falar aquilo de uma maneira estúpida. Ah, que isso aqui está uma merda e não sei o quê. Você não tá ajudando. Você não tá ajudando. Lixo! Essa parte foi um lixo. E você repara também que não tá... Primeiro tá o que você mais gostou no capítulo e depois tá o que precisa ser melhorado. E não o que você menos gostou. Não é pra meter pau no negócio, entendeu? Exatamente. É justamente o que precisa melhorar. Pra você, se você... Ah, eu não gostei. Mas por que motivo? Por que razão você não gostou? E como aquilo pode melhorar? Porque se você não conseguir oferecer uma maneira daquilo ali se tornar melhor, você gostou, você desgostou por nada. Por quê que você desgostou se você não sabe exatamente como melhorar? Michael, você já participou do Critique Me? Não, já. Porque, cara, Critique Me é uma experiência maravilhosa. O Critique Me, pra quem não conhece, é uma espécie de rodada de... É um projeto, né, da Liga dos Betas, feito pelo grupo do Spillan. Uhum. Que a gente pede fanfictions, as pessoas cedem suas fanfictions, e alguns membros da Liga dos Betas leem os primeiros capítulos e fazem uma análise mais aprofundada com base nos primeiros capítulos, ou com base, quando é uma shot, com base no capítulo inteiro, a gente faz uma review mais elaborada, mais trabalhada, E a gente tem muito que lidar com isso, sabe? Com comentar as falhas, comentar os erros, de uma forma educada e precisa. A gente tem que conseguir enunciar o que a gente achou de errado, sem ataque. Sem ataque à história da pessoa, sem ataque ao que ela produziu. Só falando, olha, isso aqui tá errado por isso e aquilo. Você pode melhorar deste jeito, daquele jeito. É, quando é regra de gramática de português, é mais fácil, digamos assim, de você apontar, porque é a letra fria da regra, né? O problema é depois você está criticando o enredo, o plot, e aí é um pouco mais delicado, porque você mexe com a capacidade artística, sabe? É, não é mais técnica, é um negócio que é um pouco mais subjetivo. E a questão também, né, só completando o que o DG falou, esse projeto do Spillane, né, o Critique.me, ele é feito justamente para autores que não possuem betas, não possuem leitores betas. Então eles têm a oportunidade de inscreverem a fanfic deles num formulário que vai pro pessoal do projeto, ca e cada participante, né, cada beta que faz parte do projeto fica com uma fic designada para ele fazer essa crítica, né? Essa review bem elaborada, igual o DG falou. E realmente isso é muito válido de realçar que tudo que a gente faz lá é feito com extrema educação. A gente não vai levar nada pro lado Nunca, pessoal. E se você vê que o beta tá levando pro lado pessoal, você pode denunciar, dá obviamente, vontade. né? Com provas, né? Porque se não tiver prova É, você também vai para a não adianta aí quem vai nada. para a lista negra é você. E essa questão de levar pro lado pessoal leva a gente pro terceiro tópico, né? Pra terceira dica, né? E a terceira dica é. Fala aí, Michael. Evite ofensas pessoais. Exatamente. Bingo. Justamente isso, né? Para você não chegar lá e falar: ah, você é horrível, só fica um lixo. Quer dizer, o rage gratuito, né? O Você é um hate. desgraçado. Você escreve mal, esse chip é um lixo, tá chipando errado. Deixa eu fazer um comentário aqui à parte, rapidinho. Gente, eu acho que eu ficaria mais ofendida se ofendessem meu chip do que me Me ofendessem. chama de piranha, mas não ofende o meu chip. Meu chip, ninguém sai. Basicamente isso. Cara, olha só, uma dica para quem receber esse tipo de comentário. É assim, é para quebrar as pernas das pessoas. Ah, porque é um lixo, não sei o quê. O cara veio com um hate gratuito. Digite, obrigado pelo incentivo. Ponto. Envia. E acabou, entendeu? Não dá plateia, não dá atenção, não discute com o cara. E porque às vezes, muitas das vezes, eu vejo o autor, já que a resposta do comentário, ela é a réplica, é definitiva, não vai ter, o cara não vai vir para comentar de novo, não vai virar uma discussão. Então ele pega e mete pau no cara também, entendeu? Esculacha o cara para todo mundo ficar vendo e o cara não vai poder responder de novo. Né? Então vejo isso muito acontecer. Mas seja mais sutil. Digite obrigado pelo incentivo. E seja elegante, exatamente. E sai assim, entendeu? Dá um enter, obrigado pelo incentivo. E é isso aí. Queria que você comentasse como as outras pessoas comumente comentam, mas você não faz isso. Obrigado pelo menos ler e volte sempre. E acabou, entendeu? O cara, você pode ter certeza que a pessoa, você mina as forças das pessoas. Quer ver esse exemplo personificado? Você quer ver? Quem assistiu o primeiro filme de Pokémon? Mewtwo, copia todos os Pokémons, ele faz uns Pokémons que ficam atacando os outros. E o Ash e o Pikachu, ele não revida, né? O Pikachu fica batendo no outro lá, ele não revida até que o outro cansa e a briga acaba porque todo mundo vê que tá todo mundo morrendo. Então é tipo oferecer a outra face, sabe? Então bota lá, obrigado pelo incentivo, Deus te abençoe. E dá enter e não liga para essas pessoas, entendeu? Que fica oferecendo hate gratuito, pessoas. Ah, que cansa a beleza dos outros. Não, não liga pra isso não. Exatamente. DG, fala da última dica. Essa eu botei porque é uma parada que eu faço muito, que é deixe sua teoria do que vai acontecer no próximo capítulo. É, independente da fic já ter sido finalizada, ter mais capítulos na frente, ou desse ser o último capítulo postado, eu sempre deixo uma teoria do que vai acontecer no próximo capítulo antes de eu ler o próximo. E aí eu sou surpreendido pelos acontecimentos ou não, ou eu desvendei o que vai acontecer. Geralmente eu não desvendo, porque eu sempre venho com as teorias mais absurdas possíveis. Mas isso demonstra que não só você está lendo, como você está prestando atenção. É, porque muitas vezes, a impressão que eu tenho desse pessoal que comenta, tipo, adorei, posta mais, é que eles leram naquele esquema de passar o olho, sabe? É. Você tá passando o olho assim, quadro gêmeo, não sei o quê, popularidade, alunos medianos, E aí, eu acabei de abrir um capítulo qualquer aqui no NIA e tô lendo essas palavras aqui. E é isso, parece que a pessoa não tá prestando atenção. Mas quando você, sabe, comenta prós, comenta contras e faz suas teorias do que você acha que tá acontecendo, o que vai acontecer, você demonstra pra quem tá escrevendo que você tá muito, não só tá lendo com atenção, mas que você está empolgado pelo futuro da FIC. Isso é um grande incentivo. E só pegando um gancho que você tá falando e já aprofundando um pouco mais, essa coisa de... Não vou usar essa palavra teorizar, de teoria do que vai acontecer, mas expectativa, né? O que você espera que aconteça. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Eu vou falar agora uma experiência que eu tenho como mestre de RPG. Sabe, o mestre do RPG online, através do Facebook mesmo, a gente brinca um pouco lá com texto, enfim. Aí, no chat, às vezes no WhatsApp, ou de repente nas conversas, eu vejo muito os players, eles comentando e teorizando o que vai acontecer, por que o personagem tá acontecendo assim, assado, entendeu? Então, isso... Eu fico bastante atento como mestre para ver o que as pessoas estão pensando do que eu estou escrevendo, do que para onde a história está rumando, entendeu? E isso me ajuda muito a ver a expectativa deles com as histórias e até onde eu vou. Às vezes eu até roubo alguma coisa que eu não tinha pensado, mas eles teorizaram. Eu dou uma olhada assim, eu pego aquilo ali e emendo no meu enredo, porque eu acho de bom tom. E eu acho que isso, esse tipo de comentário, ajuda justamente nessa posição para você ajudar o autor a continuar escrevendo exatamente aquilo que te agrada, entendeu? Porque se você coloca uma expectativa ali, ele vai saber exatamente o que você está esperando. E de repente ele pode ajustar o que ele quer escrever e a história que ele planejou com o que você está esperando. De repente as coisas convergem, entendeu? Então acho que ajuda ele e ajuda você. Então é uma dica interessante. De repente a palavra-chave, né? Dependendo, claro, do tipo da história, enfim, de várias variantes. Mas é um que ele não é obrigado a fazer a sua teoria. É bom a gente deixar isso claro, porque a gente nunca sabe o público que a gente tem, né? A gente fala isso, vai um louco lá e distorce. Ah, mas o pessoal do BetaCast falou assim que o escritor tem obrigação de fazer o enredo conforme o público quer. Inclusive, por favor, é isso que a gente tá dizendo. Não é isso, não foi isso que... igual a Netflix falou pro filho do Bolsonaro essa semana, né? Como é que ele falou? Você está louca, querido. Ai, você está louca. A senhora está louca. A senhora está louca. Eu não disse isso, a senhora está louca. Mas pior que depois ele postou um print da conversa falando que o papo era sério. E que o estagiário que provavelmente toma conta do Twitter da Netflix não sabia e quis lacrar. Mas de fato estão... Então eu acho que quem saiu por cima depois da história foi o Bolsonaro. Pois é, gente, pois é. Realmente eles estavam discutindo lá sobre uma série sobre o Bolsonaro na Netflix. Só que o estagiário que cuida do Twitter da Netflix não sabia, vou lacrar, e botou lá, você está louco. Mas depois ele postou e, nossa. Enfim, não vem ao caso agora, né? Ok, então, já demos as nossas dicas aqui, né? Só recapitulando, né? Comece realçando o que há de bom. Comente as falhas e erros com educação. Evite ofensas pessoais. E se você quiser, né, pode ser de bom tom, deixar ali uma ideia, né, uma espécie de uma teoria ali do que você acha que vai acontecer no próximo capítulo, porque isso incentiva, né, o autor, porque ele vai perceber que você prestou bastante atenção na história. E você, Papai Noel, gostou mais do quê? Ho, ho, ho. Dos comentários. Parte aí do nosso episódio, né, do BetaCast, que é, a gente vai comentar um pouquinho sobre os tipos de comentários que existem, tá? Porque eles existem de vários jeitos, né? Pequeno, curto, né? Interessante, não interessante. Então a gente vai falar, assim, um pouquinho sobre cada um deles, né? E, o ponto positivo ou negativo que ele transmite, né, para o autor. Vamos começar aqui com o primeiro, né? O clássico, clichê, né? A gente poderia chamar de comentário clichê, que é o comentário muito curto. É, muito sucinto. Um comentário muito curto. E sabe, essas histórias que eu recebi, elas felizmente tinham leitores empolgados, vamos dizer assim. Então, eles comentavam de maneira razoável, não era tipo, gostei, ah, legal. Não era seco, não era desanimado. Era, pô, que bom que você postou o capítulo, foi muito legal, não sei o quê, tô empolgado pro próximo. E tipo, enter. Não tinha muito mais do que isso. Não era um comentário super longo. Só que, poxa, é diferente você receber um comentário de 3 palavras, 2 palavras. É meio triste, sabe? Você, nossa, novo comentário. Vai lá, clica assim, fulano comentou na sua história. Aí você clica, gostei, posta mais. Não precisa nem ser muito monossilábico, porque esse vai ser o próximo que a gente vai, né, comentar. Uhum. Mas tipo assim, um comentário muito curto. Oi, tudo bem? Gostei da história, achei o capítulo muito legal. Espero que você continue. Poste na semana que vem, né? Ou espero que ele beije ela, sei lá, qualquer coisa assim. Mas tipo, é muito curto. Você até dá, né, oi, estive aqui, mas é uma coisa que, tipo, deixou a desejar, né? Disse, não disse, não sei se faz sentido. Tipo, às vezes ele até acrescenta alguma coisa, mas é muito superficial. É aquele negócio, picha, melhore, né? Melhore, você pode fazer melhor. Você já tá ali comentando que custa botar umas 4 ou 5 palavras a mais. Gente, às vezes uma linhazinha a mais dá gosto. É, não dá nada. É, mas né, isso nos leva já pra comentar do segundo tipo de comentário, né? Que é aquele irrelevante mesmo, né? Esse não é nem curto. Esse é aquele irrelevante mesmo, né? O famoso amei, posta mais. Contei pra Ellen. É o seguinte, a gente tem na Liga o Amigo Secreto, que a gente faz uma fic com as recomendações do seu amigo secreto em questão. Eu fiz, então, uma one shot de Glee. O que eu conheço de Glee? Nada. Foi com a cara e com a coragem. Esse é o problema do amigo secreto, cara. Que você pega um pessoal que quer umas histórias loucas, sabe? Com um tema que você não sabe como escrever. Não, então, tipo assim, o que eu tenho na minha bagagem? Pra não dizer que eu não sei nada, porque nada foi um exagero. Eu lembro vagamente de ter assistido uma parte considerável da primeira temporada e episódios esporádicos no dentista, sabe? Você vai no dentista, você vai nesses lugares assim, que médico. Tipo de dentista passa aqui. Não, sabe quando tem a televisãozinha e na recepção e fica passando coisa aleatória na televisão? Às vezes é Globo, às vezes é Fox, às vezes é. Então, tipo assim, capítulos esporádicos que eu vi por aí. Aham. Uhum. Então eu reuni tudo isso pra fazer uma one shot que ficou curta. Mas eu gosto da ideia da minha one shot, que ela é bem sucinta. Ele deu pra eu olhar e dar o meu olhar crítico da história, né? Porque eu era fã de Glee uns anos atrás e realmente, não era o chip que eu gostava, mas ficou boa, a história ficou boa. Só que ela era uma one shot. E tava claro lá, terminada, sim, um capítulo único. Aí a garota foi comentar E ela escreveu o seguinte: gostei muito. Espero que continue. Cara, olha, eu vou até abrir o NIA e vou pegar um comentário que eu tenho aqui. De um one shot que eu fiz também, cara. Ai, meu Deus. É o que mais tem. Eu já fiz one shot. E a menina falou assim, como é que ela falou mesmo? Poxa, não vai continuar? Gente, tá aqui, ó. Amiga, eu nem... Não tem como te defender. Eu nem dei um título ambíguo. O nome do primeiro capítulo é Capítulo Único. Capítulo Único, exatamente. Eu não enganei ninguém. Olha, eu escrevi uma one shot de Angel Beats e o comentário que eu recebi foi: olá, reticências. Gostei muito da história escrita. Aqui, gostei muito da história escrita e espero que continue escrevendo. Tipo, espero que continue escrevendo. Gente, vamos prestar atenção. Cara, isso denota uma falta de atenção muito grande, muito grande. Porque tá lá, one shot. Não, aí eu botei assim, eu ainda fui educado. Quem sabe algum dia eu escreva mais um capítulo dela. Mas inicialmente é uma one shot, ou seja, uma história de um único capítulo. Mesmo assim, muito obrigado pelo seu comentário. Fico bastante feliz. Ah, eu não, obrigado, eu não, respondi, tudo de bom senso. Eu não respondi mesmo porque eu não sabia o que dizer em resposta. Não, isso aqui é padrãozinho, ó. Quem sabe, olha, você pode ver que você pode colar o que eu respondi aqui e comentar lá. Quem sabe algum dia eu escreva mais um capítulo dela, mas inicialmente é um one shot, ou seja, uma história de um único capítulo. Mesmo assim, muito obrigado pelo seu comentário. Fico bastante feliz. Só isso. Para o terceiro tópico, temos o que a gente já estava comentando um pouco antes, que são os comentários agressivos. Os comentários, sabe? Assim, a não ser que, sei lá, sua fic seja uma fic pro nazismo, nada justifica... Nazista, racista, homofóbico... É, nada justifica... Qualquer coisa do tipo. Você comentar agressivamente. Inclusive, se você encontrar uma fic com mensagem pró-homofóbico, pró-nazismo... Pró-qualquer dessas coisas criminosas, você reporta pro pessoal do staff que a gente vai... Por favor. A gente vai dar um jeito, a gente vai bloquear o cara lá. Eles vão tomar as devidas providências. Não a gente, porque a gente não é do staff, mas o pessoal do staff vai tomar as devidas providências se você encontrar alguma fic que foge das regras do NIA. Mas você também não pode confundir a liberdade de expressão que a pessoa tem de abordar determinados temas com apologia, tá? É por isso, é pra isso que reportar pro staff é importante, pro staff falar assim, ó, ok, essa fic... Não, é isso. Porque assim, se começarem a reportar tudo, porque tem... Ah, porque teve um personagem que falou que não gostava de gays, então é homofobia, então vou colocar pro staff. Não é assim. Mas isso faz parte do enredo da história, né? Você vai ter um desenvolvimento, né? Um desenrolar pra essa história. Mas a questão aqui que a gente tá dizendo é o seguinte... A não ser, né? E ainda assim, eu comentaria... É aquilo que a gente fala, né? Mesmo que você encontre uma fic dessa, em vez de você deixar comentário agressivo lá reprovando o que a pessoa fez, né? Reporta, porque quanto menos holofote a gente dá, menos a pessoa vai se sentir, sei lá, motivada a fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de atitude. É, porque não existe então, publicidade negativa, só existe publicidade. A gente só vai estar dando holofote pra fulano, né? Então, assim, comentário agressivo é completamente desnecessário de a gente fazer em qualquer circunstância, né? Pra que você vai chegar na pessoa e falar assim, seu lixo, né? Fique bosta, né? Cara, mas a realidade na internet hoje, entendeu? As pessoas estão super corajosas atrás do computador. Sabe, cresce uma megalomania, eu posso tudo e... E, putz, nada vai acontecer porque eu vou comentar aqui e os desejos que eu tenho escondidos vão... Sabe, cria um fake, cria bota uma foto de um personagem de anime e vai lá criticar a fic de Naruto porque você não gosta que shippem o Naruto com a Hinata. Entendeu? Eu vi um comentário tão foda no Twitter... falando disso, mas eu vou achar aqui, pode falar, DG, depois eu falo o comentário. Tá certo. Sabe uma coisa muito legal de você fazer? Caso você conheça a pessoa, reconheça a pessoa, descubra quem essa pessoa é, manda o comentário pra mãe. É sempre muito divertido. Porque esse mesmo moleque geralmente é um cara que é um moleque remelento. Que quando a mãe descobre a merda que ele tá falando na internet, fica muito pistola. Você falou isso? Eu nem sei se esse é o, se essa é a melhor solução, mas... É mais divertido, com certeza. É uma abordagem. Bom, assim, eu recomendo muito estudo acerca do assunto e ver a abordagem do autor, porque tem muita gente... E outra, você não vai chegar e pegar o link da história, botar num grupo e falar, gente, o que vocês acham aqui? Eu acho que é muito machista, eu acho que é muito não sei o quê. O que vocês A acham? gente tá nessa Não geração faz mesmo, isso, né? cara. A Não gente tá nessa faz isso. geração do ódio coletivo. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas mesmo. Não faz isso porque você só vai dando Holofote. holofote pra pessoa, entendeu? Você tá dando Visibilidade. Se você não visibilidade. concorda com aquilo, fica quieto. Não, Deixa mas eu tenho que flopar. militar contra. Fica quieto. Toma as devidas providências. Quieto, calado, faz o que você tiver que fazer, mas sem erguer bandeiras, cara. É sempre a minha posição nesse sentido, porque, cara, eu não consigo entender o que que a sociedade tem de ter que militar. Todo mundo tem que militar, tem que fazer assim, tem que aparecer, tem que, vamos gritar, nossa voz tem que ser ouvida. Não sei se é resquício do que da opressão que tinha no regime militar, não sei o que é a criação, eu não sei o que é, porque eu também não sou estudado nesse assunto. Porém, eu acho que você tem que ser comedido, entendeu? Tem que ser sutil e tem que acertar no ponto certo e não ficar fazendo Essas estardalhaço à toa. expressões megalomanias. Megalomaníacas geralmente tem um efeito contrário. Geralmente elas só, tipo, sabotam. É o que a gente tá falando. Ela dá holofote. Dá mais holofote em vez De de. resolver o problema. Uma Entendeu? coisa, por exemplo, que eu vi, vocês lembram da Alésia? Uma marca de móveis, de aço, sei lá, de inox, não Ah, eu lembro. lembro. Que tava fazendo uma publicidade, uma propaganda com uma modelo de biquíni, não sei, Pra vender cadeira, fazer um modelo. Fazer com a altas poses cadeira sensuais na lá cadeira, né? no, na praia. Aí a ideia era o quê? Era modelo, porque sim, e na praia porque é inox, não enferruja, enfim. Caramba, entrou. Não, porque isso é um absurdo, porque não pode, porque tá sexualizando a mulher, objetivando, aquela história toda e. Aí, cara, a página dos caras Bombou. explodiu de viraram ativistas pró-liberais no Facebook. Eu acompanho a página deles, é direto, os caras viraram, estão na política, sabe? Então você deu visibilidade para essas pessoas, porque você não concordava com aquilo ali. Então você tem que ser muito inteligente e tem que ser muito sutil na hora do que você vai apontar ou que você não gosta. Porque todo mundo vai ver, entendeu? Inclusive a pessoa que possa gostar daquilo lá, entendeu? Então. Enfim, esse é um assunto que abre muito leque, eu não quero me O que eu ia estender, mas. comentar lá, eu não achei o comentário, porque eu acho que não foi no Twitter que eu vi, eu acho que deve ter sido no Tumblr, mas eu não vou caçar agora, deve estar até nas minhas curtidas aqui, mas era o cara falando assim, não existe um você digital e um você da vida real, porque o você digital é o você também da vida real, e se você é um, né, a pessoa fala, é um mané, né, no mundo digital, isso quer dizer que você é um cu também, né, na vida real, você é um Falamos de idiota políticos com na vida ele. real. Eu não E as sei, eu não pessoas, sei. elas... Eu acho que as pessoas mudam muito quando estão, entre aspas, seguras atrás do computador, né? A pessoa, ela acha que porque ela tá no, na internet, ela pode fazer tudo que ela não tem coragem de fazer na cara a cara, né? E não existe. Caráter é caráter. Você estando fora do computador ou dentro do computador. Então você tem que. Se você tem educação fora, né? Você vai ter educação no mundo digital também. Agora, se você não tem, aí complica, né, a situação. Mas vamos É, passar aqui pro mas próximo tópico, porque é o falta mais 7 minutos é, para né? encerrar e a gente não pode passar de 1 hora. Existe um comentário, né, que é o da crítica construtiva, que é o que a gente até já falou mais para cima, né, das dicas, né, de quando a gente deu dicas. Então existe aquele comentário que te deixa algo de bom, né? Ou seja, ele te incentiva a ser melhor, mas de uma maneira que não te ofenda, né? Que não é agressivo. Né? Comentário da crítica construtiva aí. Eu acho que crítica construtiva é um negócio que as pessoas ainda estão aprendendo a fazer. Mais do que aprendendo a fazer, estão aprendendo a descobrindo, receber. Né? Porque... Não, eu acho assim, que se a pessoa não sabe receber uma crítica construtiva, ela, ou ela é megalomaníaca, ou ela é ignorante. Eu acho que as duas coisas, né, são entendeu? Importantes. Entendeu? Às vezes a pessoa é muito ignorante. Ignorante em todos os aspectos, em todos os sentidos. Pra você não entender que, olha só, ali você tinha que ter usado a crase, você não usou. E fala isso de uma maneira branda, construtiva. Ah, o texto estava muito bom, não sei o que lá. Só que teve um momento que eu achei que... Enfim, gostei do capítulo, tchau, é isso. E a pessoa lê aquilo ali, em vez de consertar o suposto erro, ou pelo menos verificá-lo, ela chega e responde dizendo que você não sabe de nada, quem manda sou eu, e sai... Pô, isso é uma pessoa ignorante. Porque a minha fake é super popular e você está com inveja. Cara, olha só, o mundo, as pessoas, elas polarizaram tudo, entendeu? Então, em vez de debater, ideias, né? e ver o que a pessoa comentou, ela olha a bandeira que a pessoa defende, entendeu? Então, esse é o grande problema. Ela gosta de fics que não acompanham o chip que eu gosto, logo ela está criticando pro mal. Enquanto não é assim, às vezes ela pode estar falando algo bom, então tem que parar de polarizar essas coisas e debater as ideias e não as pessoas, né, que propõem as ideias. E eu vou deixar aqui o que eu já comentei em outro BetaCast exatamente da forma que eu vou comentar nesse. Não é inveja, às vezes é até pena. Seguindo. Vamos lá, o último tipo de comentário que a gente gostaria de falar, que talvez seja o mais, né, fofo aí, é o comentário apaixonado. É aquele comentário com sazon que tem amor. Com sazon tem amor. Esse tipo de comentário, cara, eu não gosto de ler nas fanfics alheias. Eu não gosto muito de receber. É gratificante você receber elogios e parabenizações, mas só pela euforia, sabe? Mas não é o euforia, é um comentário que te mostra a paixão da pessoa. Às vezes é uma euforia também. Mas eu acho que cria uma sensação ali, um fã-clube, te ilude muito, sabe? De que tá maravilhoso, de que... Ah, mas às vezes tá bom mesmo. Igual o DG falou, às vezes não é inveja, é pena. Às vezes também não é exagero, porque o bagulho tá bom mesmo. Tem que aprender, tudo bem. Eu entendo. Eu tô dizendo assim, de maneira geral, porque eu já vi esse tipo de comentário em fanfics que não estavam lá, aquelas coisas. É um comentário legal que te deixa feliz, mas pode... Moderado. Pode inflar o seu ego e sair pela culatra. Tem que ser moderado. Até porque não dá pra fazer esse tipo de comentário em todos os capítulos. É um porre. Você não sabe que a pessoa tá gostando, que ela não tá gostando. Ela só tá... E é meio histérico, sabe? É histeria demais. É tipo alguém ir no show da banda, em vez de cantar as músicas, fica gritando... Olha, gente, eu vi um vídeo do show da Aurora no Brasil. Essa mulher é maravilhosa. O Emanuel, você vai precisar colocar... É maravilhosa. Emanuel, você vai precisar botar um pi aqui, porque os caras estavam gritando... Aurora! Deusa! Mas ela é maravilhosa. Quem não conhece, por favor, pesquise Aurora, essas músicas dela. Vou até ouvir um pouco. Minha favorita é Murder Song. A minha é Warrior. Eu acho que o principal que a gente tem que deixar aqui, né, pro pessoal é que é o seguinte: o comentário apaixonado, ele é igual na vida real quando você tá apaixonado, né? Usa a cabeça. A de cima, gente. O comentário existe, é justo, mas é muito doce. Então, cuidado pra não pegar diabetes. Ou seja, não, pode fazer? Pode fazer. Gostei. Né? Deve fazer? Gostei. Deve fazer. Mas saiba como fazer. Né? Sem exagerar. É, podemos passar para o próximo tópico? Por favor, vamos ao próximo tópico. E você, Papai Noel, gostou mais do quê? Ho, ho, ho. Dos comentários. Próximo tópico não, né? A última parte. Vamos agora então para a nossa última parte do BetaCast de hoje, que é pra gente só comentar aqui, né, um pouquinho de algumas situações broxantes que acontecem, né, com os comentários. Alguns a gente já deu uma pincelada, né, no, nos outros tópicos que a gente comentou, mas a gente vai falar deles aqui novamente e acrescentar mais alguns. É, então, o primeiro que a gente tem aqui, né, que eu acho que é uma situação, assim, muitíssimo broxante e DG principalmente não, também, não sei, entendeu a ideia desse tópico. Não. É. Uhum, que é, ler a fanfic inteira. Uhum. Pode terminar. Fala aí agora. Ah, tá, porque eu te ouvi cortado, aí eu não sabia que você tava falando, eu fui falando. Ok. Não, pode falar o que é. Ler a fanfic inteira e só comentar no último capítulo. Gente, isso me dá um nervoso. Isso é um misto de dor, né? Porque como eu comentei, eu gosto muito de teorizar no final dos capítulos e sabe, conjecturar sobre o que será que pode acontecer, como é que a trama vai se desenrolar a partir daqui. Eu gosto muito disso. De ver a emoção e as impressões entre muitas aspas, tempo real da coisa. É toda. Um react, né? É um react. Mas quando você lê tudo e faz um apanhado geral, quando a coisa vira, deixa de ser um comentário e passa a ser uma review, sabe? É, sei lá, eu não curto isso num site de fanfic, onde você tem a opção de colocar cada capítulo, assim, sua impressão no cara, momento. Cara, e além de ser uma surpresa muito grande, porque você descobre que tinha um leitor, é uma dor, cara. Você sabe que o cara passou ali, leu tudo, e tipo, às vezes você conversava com ninguém nas notas iniciais e finais, e o cara não deixou um oi, ele nem veio falar contigo. Não, tipo, e às vezes tem cenas que você escreve, que você fala, caraca, nem parece que fui eu que escrevi, isso aqui tá muito legal, eu tô doido pra ver como é que a pessoa vai reagir quando chegar aqui sem ter o contexto do que vai acontecer no futuro. E aí você não tem isso, você não tem esse impacto do momento, você só tem a consideração levando tudo em perspectiva. E por mais que, tipo, eu gosto desses comentários de review, sabe? Esse comentário do apanhado geral. Mas eu gosto também de ver o que acontece antes disso. De ver o passo a passo. Comentar só no último capítulo é meio fanfarrão. Então, eu prefiro não comente, então, cara. Tu vai aparecer no último. Não, apagar não. Das luzes. Na verdade, eu acho... É broxante, né? Por isso que tá na situação. Na verdade, eu acho ler e não comentar em nenhum capítulo ainda pior. Que é o nosso próximo tópico, que é o leitor fantasma. É, exatamente. Ah, cara, pior ainda, né, do que você comentar só no último capítulo é você não comentar em nenhum, né? Eu não vou esconder aqui, né, eu já tinha até comentado num betacast da temporada passada que por N razões, né, eu acabo sendo muito leitora fantasma, e um desses é porque eu acabo lendo em... agregador. Agregador, né, então eu acabo sendo lá leitora fantasma e tal, mas eu tô tentando mudar, né? Desde essa época. Então, tipo assim, às vezes tem uma fanfic lá que eu tô lendo no Nia, né? Que é raridade eu ler no Nia, mas de vez em quando eu leio, principalmente as fanfics que a gente faz de amigo secreto e tal. Então, eu tô acompanhando uma lá, né? Que de uma ex-autora, ex-beta da Liga fez lá pra uma beta nossa. E a fanfic é muito fofinha. E aí, então, eu tô tentando deixar lá o meu review nos capítulos que eu tô acompanhando, né? O meu review não, o meu comentário. Só que você vê que o site do Nia, ele é tão viado, Perdão, gente, mas eu adoro Niá, tá? Mas é que ele me sacaneou dessa vez, na sacanagem mesmo. Eu escrevi um comentário todo fofo, bonitinho, certinho, no primeiro capítulo, enviei, o filho da mãe não registrou, você acredita nisso? Nossa, deve ter dado algum erro. Eu tô bolada, tô boladíssima com isso. Nossa, é péssimo. Não, tem gente que perde capítulo, gente. Sabe? Porque, tipo, escreveu o capítulo fora do NIA, colou lá, mas no meio começou a editar várias coisas assim, não, vai ser melhor assim, assim, assado. Editou o capítulo todo, clicou a postar, deu problema na internet, deu algum... É, você terrível. Perdeu todas as edições que você fez. Mas, enfim, é uma outra história, toda edição, né? Que você tinha feito no capítulo, você perde. E, né? Às vezes, tipo, eu escrevo no Word, quando eu passo pro NIA, às vezes eu perco a diagramação todinha. É, péssimo. Aconteceu comigo também. Mas o caso é, gente, vamos tentar melhorar, né? Eu sei que não muda da noite pro dia, mas... Ou você falar, não, é verdade, cara, deixa eu deixar um comentário aqui. Você vai ver que depois de um tempo vira rotina. Sempre que você for ler um capítulo, você já vai estar meio que no automático. Você vai deixar lá e comentar. Se você achar que, ai, na hora, né, eu quero organizar primeiras ideias pra deixar um comentário mais bacana... Beleza, mas a próxima vez que você entrar lá no site, já deixa lá, lembra, deixa uma notinha, ok, comentar, né, a FIC lá. Antes de você ler o segundo capítulo, o terceiro, seja lá qual for, vai no anterior e deixa o seu comentário. Olha, eu não gosto muito de leitor fantasma não, cara. Ah, e alguém não gosta? Problema, porque... Não, assim, tem gente que não liga, mas Nossa, eu comento todos os capítulos que eu leio, mesmo que a fanfic esteja terminada, sabe? Oi, tô começando a ler e tal, tô empolgado, vamos ver. E tô lendo, aí a pessoa fica super animada, nossa, ele tá lindo, e vai me respondendo. E é todo. Eu, pô, será que isso vai acontecer? Eu sei que a fanfic já acabou, aí a autora fica fazendo meio que um jogo, ah, não sei, só lendo pra descobrir. Enfim, e vai indo. E, poxa, às vezes você olha lá no, nas estatísticas da sua história, né, o tempo de editar. E ver quantas pessoas estão acompanhando. Às vezes você tem, sei lá, 15 pessoas acompanhando a sua história e nenhum comentário. Caramba, o que você precisa para arrancar um parabéns? Gostei muito desse capítulo, estou empolgado, continuo a escrever. O que você precisa para arrancar? Então, assim, eu trato as pessoas como eu gostaria de que elas me tratassem. Então, eu estou sempre comentando em todos os capítulos que eu Mas leio. agora, o que tem de gente que vem e só manda um, comenta lá na minha, por favor. Ah, nossa. Ah, esse é o pior, pelo O amor leitor de Deus. biscoiteiro é. Biscoiteiro. Nossa. Que, ó, eu tenho um Cara, eu já caso. recebi pedido de Pelo ranço, betagem tá bom. pela Eu tenho um minha caso que é o história, seguinte. tá? Tem esse cara que ele postou, tipo assim, Pedido de betagem por. Como é que é? por Comentário? favor. Adorei o capítulo, por favor, vai lá ler na minha fic, né? Aí eu. Deixa até o Deixa linkzinho até o lá. linkzinho. Aí eu fui, eu fiz uma varredura, sabe? Eu fui em autores que eu leio, que são geralmente do mesmo gênero que eu, que é mistério, terror e tudo mais. E esse cara comentava a mesma coisa, sabe? Copiar e colar em toda fic de mistério e terror do NIA. Adorei o capítulo, achei sensacional. De casa Você já pensando. leu a minha fic? Fica aqui o link para você, caso fique curioso. Em toda fic de mistério e terror do NIA. Cara, é meio broxante mesmo, cara. Mas olha só, deixa eu comentar. Esse negócio aí do autor biscoiteiro, né? Que é o cara que ele tá comentando, mas ele quer que comenta na sua fic também. Acontece uma coisa parecida também com a gente, né? Que é beta, que é o pedido de betagem de Taubaté, que eu comentei Melhor não. no começo, que é uma coisa parecida, né? Que é o que que é? O cara ele chega pra gente no NIA, né? Manda uma DM pedindo uma betagem, só que na verdade ele não tá pedindo uma betagem, é um pedido de comentário velado, né? Disfarçado de pedido de betagem. Então ele chega assim pra gente e fala assim. Ou então, é que eu tô com uma fic aqui e eu queria que você desse uma olhadinha e dissesse o que que você acha, Olha. né? Então, tipo, né? E tipo, é broxante. Olha, Na para essas real, é pessoas o eu já piscar mando assim mesmo, né? Então, você tá fora das regras, você lê as regras, você reenvie o seu pedido conforme as regras e é tudo isso que eu vou dizer. boa noite. E nossa, é porque, cara, a gente, antes de você fazer o pedido do seu beta, tem uma série de regras lá, todas bonitinhas, muito bem explicadinhas, maravilhosas, e parece que ninguém lê. Ah, cara, eu deixo isso logo no meu perfil. Se você quer me contratar como seu beta, lê os classificados, e se eu não estiver disponível, eu não estou disponível. Obrigado. Deixo bem nossa. E eu botei lá, eu só aceito com a estrutura bonitinha, do jeito que tá ali nos classificados. Porque, cara, isso, olha, aqueles classificados, eles servem pra gente evitar de ficar fazendo um monte de pergunta desnecessária. Você já coloca tudo lá no seu classificado e a gente já... E é pra gente ter um filtro também. A gente corta, a gente já corta um monte de coisa, sabe? Porque senão você beta minha FIC, aí você fala assim, não sei. E aí, como é que é a história? Como é que é não sei o quê? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Coisas que você já responde no formulário. No primeiro contato, exato. Até porque, cara, quando você fica disponível pra pegar fanfics, é um assédio enorme. É um assédio enorme. Tem trocentos usuários no NIA e a gente, nós somos, não dá pra atender todo mundo e tá todo mundo querendo um pedaço. E aí de você, sabe? Se você acabar pulando um sem querer. Já aconteceu isso comigo. Eu recebi uns 40 pedidos de fanfic, eu fui respondendo um por um, né? Aí chegou uma hora que eu pulei um sem querer. Meu amigo, pra quê? Passou um dia daquela data que eles te dão, de uma semana, se não me engano, pra responder. Uhum. E o cara me denunciou. Aí eu falei, ok, eu respondo você. Eu fui lá e respondi. Então, não estou disponível. Não, assim, eu acho que pior do que esse assédio, só aquele do Leitores da Semana. Mas isso aí é um outro assunto. Não vamos entrar nesse assunto, não, porque isso aí rende e é um bagulho bem, bem tenebroso, né? É, só pra encerrar esse tópico aí do pedido de beta de Taubaté, né? Que eu ia falar que a Liga, ela hoje em dia, mesmo que você der um pedido de betagem fora das regras, né? A gente vai te responder, pode ficar sossegado, né? Dentro de 7 dias a gente vai te responder, porque a gente mudou as políticas e tal, a gente vai responder. Só que a sua chance de conseguir o beta vai ser 0,01%. É, porque a gente dá prioridade pra quem... Esse 0,1 provavelmente o cara cortou, né? De muito bom humor. Depois de uma noite de amor com seu cônjuge maravilhosa... Ele acordou, bebeu um café que tava no ponto, tava quentinho. Aí ele abriu o computador. Deu um cafuné, né? Ele abriu o computador e descobriu que ganhou uma promoção no emprego dele. Ou que não vai ter aula naquele dia, que a faculdade dele não vai abrir naquele dia, que ele vai poder ficar em casa. Aí ele, nossa, que dia maravilhoso, vou abrir o NA. Aí tá lá só a postagem. Aí eu já fico um pouco mais triste. É, não poderia ser tudo perfeito. Mas, já que já está tudo tão bem, tá tudo indo tão bem, tudo maravilhosamente bem... Vou dar uma chance. Por que eu não faço uma boa ação? A gente tem que retribuir. E só nessa situação... A caridade é o que te aproxima de Deus. Aplaudiu o som. Então... Mas enfim, né? Gente, deixa eu só falar aqui rapidinho. Vamos encerrar logo, porque... Tá no bico do meu gravador aqui. Então tá, gente... Eu só vou continuar a FIC se tiver X comentários, pipipi, popó, popó. Ah, esse é o pior de todos, eu acho, na minha opinião. Esse é o broxante máximo. Então, gente, se você faz isso, eu não sei o que desejo pra você, mas nada que eu possa falar aqui que eu desejo pra você é family friendly. É tudo muito perigoso pra se falar num programa que é censura livre. Então eu vou me abster. Olha, e minha opinião é a seguinte. Você querer que tenha sua fanfic, que tenha comentários, que tenha leitores assíduos e um público, enfim, e todo aquele reconhecimento, é justíssimo. Justíssimo é isso que a gente tá escrevendo pra isso. Tem muita gente que gosta dos leitores, enfim. Agora, você colocar... uma condição para continuar a escrever. Uma chantagem. Uma condição, né? Com tantos comentários eu posto o outro capítulo. É tipo, galera, se passar a meta de likes aqui, eu vou fazer um outro vídeo com mais Nutella. Não faça isso, por favor, ajude então, a humanidade, gente. Entendeu? É mesmo você chegar e falar que só vai fazer um show com a banda, porque hoje eu tô muito musicista e tô usando muita referência musical, mas é o mesmo que você falar que vai fazer um show se tiver tantas pessoas. Entendeu? Você não faz o show esperando isso, cara. Você sabe que as pessoas só vão aparecer se você fizer o show. Então poste o capítulo para os comentários vierem depois. Tá legal? E não para de exigir dos outros. Porque a gente já chegou à conclusão aqui que o leitor ele não é obrigado a responder, a comentar. A nada. Entendeu? Ele não é obrigado a estar comentando a sua fanfic, por mais que eu goste, por mais que eu ache que seja moralmente legal a pessoa ter comentado. Aliás, isso só levanta rapidinho um outro tópico, que é sobre responder o comentário. A gente não falou disso. O autor, pra mim, o autor é obrigado a responder o comentário. Obrigado. Responda! Ai, pra mim, obrigado. Gente, só passo nervoso, porque eu tento ser educada. Eu tento tirar esse mal de mim, sabe? Esse ser pecador que não manda comentário. Só que daí, que acontece? Que acontece? Eu mando comentário e a pessoa não responde. Ah, mano, eu acho que eu fui na picada, na moral. Já larguei fanfic, eu já falei que comento em todas, gente, né? Não. Comentei o primeiro, li o segundo, comentei. Li o terceiro, comentei. Aí eu tenho um macete no NIA pra você ver se a pessoa tá online, se ela entrou, tá ligado? É, não vou contar pra você porque é um macetinho. Aí, enfim, eu vejo que ela tá online, que ela entrou e, no NIA e não me respondeu. Eu falo, putz, já passou quase um mês, ela não respondeu, eu vou também. Nada, gente, eu largo a fanfic. Gente, é bíblico, tá? Tá lá na Bíblia que se você não comenta o negócio do NIA. É o 11º mandamento. É inferno. Pior que tá na Bíblia. Sabe por que tá na Bíblia? Eu vou provar pra você, DG, por que tá na Bíblia. Na Bíblia tem um verso em Mateus capítulo 7, verso 12, que a gente chama de regra áurea. É, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse pra você. Amai teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume à lei e os profetas. É isso que tá escrito lá. Faça dos outros aquilo que você gostaria que fizesse pra você. É como Jesus disse, né? Se você quer receber comentários, né? Comente e responde. Porque ele também resume os 10 mandamentos, as leis messiânicas, as mosaicas, em se puderes guardar algum mandamento, guarde. Amai teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De todos os mandamentos, esses são os dois mais importantes, é o que Jesus fala. Então, por favor, ame o próximo como a ti mesmo. Se ele comentou, responda. Responda. Só isso. Só isso que a gente pede. A gente virou um sermão aqui do nada. Vamos pregar a palavra. Vamos pregar a palavra de comentários. Vamos relaxa que o BetaCast não vai cobrar seu dízimo. Também a gente não vai comentar, não vamos pedir X comentários de compartilhamento para postar o próximo capítulo, o próximo episódio. Imagina se a gente fizesse isso, a gente nem nunca vamos fazer conseguir passar do capítulo 2. Lá no Planalto, né? É, mas se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Não precisa só escutar e não interagir com a gente, tá? A gente tá aí em várias redes sociais, é só entrar em contato. A Liga dos Betas é muito grande, tem muita coisa legal e vocês podem acessar e entrar em contato com a gente, conversar com a gente. Através dos nossos perfis no NIA também estão abertos para vocês. Depois a gente pode deixar na descrição, caso vocês queiram falar com a gente por lá. Tem o vlog da Liga dos Betas, o blog... página, no Facebook, enfim. Vocês podem achar. A coisa lá, não tá? Falta e os links estão todos aí na descrição. Provavelmente os links não vão estar na descrição, mas a gente fala provavelmente que... Provavelmente não vão estar. Ele faz essa piada todo o BetaCast. Provavelmente não vai mas estar. É porque mas não gente, estão, os links só, não estão lá, Douglas. Eu já olhei. Procurem o BetaCast no Facebook, né? A nossa page lá, porque lá você encontra todos os contatos referentes à Liga. E o blog, né? O Tumblr também, né? ligabetacast.tumblr.com. Lá você encontra todos os nossos canais de contato, inclusive o vlog da Liga. Acompanha a gente lá. Vocês podem encontrar o rostinho maravilhoso meu e do Maicon lá, porque a gente tem vídeos gravados lá também. Pois é, gente. É isso, pessoal. Vamos encerrar? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse BetaCast sobre comentários. Mas falem bem antes de falarem mal. Mas sigam as nossas regras. Falem bem, não falem mal. Falem mal, pode falar, mas tem que ser uma crítica construtiva. Não pode ser amei e continuo. Por favor. Bem, gente, é isso. Ah, então... Boa noite, boa Ok, tarde, bom gente. dia, Tchau, tchau. um beijo e até o Um próximo abraço. Talk. Abração e tudo aí de bom pra vocês sempre. e vamos comentando essas fiquei aí, gente.